onde só visualiza. É mais um copo de bebida, cada ligação recusada. Lá vai metade da garrafa. Meu coração tá de mal a pior. Sofrimento pra 10, eu tô sofrendo só. Pisada.